A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Matinhas, as melhores quinquilharias. E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E daí a nossa infância nos anos 80 e com ela a luta do mais forte contra o mais fraco e luta que indubitavelmente era vencida pelo mais forte, pois nós, os mais fracos aí na escola, sempre levávamos a pior no que dizia respeito àquelas provocações, humilhações, alguns roubos, algumas extorsões, espancamentos e outras coisas que nos tiravam a dignidade e nos colocavam muitos hematomas pelo corpo, né, Val? Sofrimento, hein? E nessa luta diária ali que travávamos com os valentões, aqueles valentões repetentes geralmente, Eduardo e Davi eram a dupla da minha classe. Davi, cara. É. Davi é nome de espancador. Eu ser Golias. Eu queria ser o Golias, mas se invertiam os papéis naquela época. Porém, nós tínhamos ali alguns vultos que nos inspiravam para nos dar um certo alento com a esperança de que um dia nós poderíamos nos revoltar ali contra aqueles poderes opressores daqueles valentões maiores e mais velhos. E uma dessas figuras vindas da sétima arte que nos trouxe exatamente essa sensação de sim, eu posso quebrar o nariz daquele filho da puta. E ninguém mais, ninguém menos, o super-herói Daniel LaRusso. Ele também era conhecido como Daniel San. Olha o que vamos falar nessa edição do Agente. Andar na estrada, Andar do lado direito, seguro. Andar do lado esquerdo, seguro. Andar no meio, mais cedo ou mais tarde, te pegam que nem uva. Karate Kid, A Hora da Verdade, passou na Globo, assim, meio que de supetão. Na época não fazia muito alarde, né? Tantas coisas que ia se passar no cinema. Não se fazia alarde mesmo, não. Não tinha internet. Era o máximo que se anunciava ali era nos jornais, nos cartazes. Não se sabia a repercussão também. Os números acho que não eram tão importantes. Então não se sabia exatamente a repercussão que aquilo tinha lá fora e poderia ter aqui. Tal. Exato. Então esse filme passou no cinema meio que desapercebido. Sim. E quando a gente deu por conta, já tinha passado muitos anos da estreia ali nas telonas. E a gente foi ver aqui. Aquilo na TV Globo. Eu tô falando a gente, nós, os terceiromundistas, né, os seis da periferia e tal. Quem morava ali nos Jardins teria visto esse filme. Nas redondezas do Cine Chaplin. Então, aquilo de repente passou na Globo. E eu me lembro, Alexandre, que aquilo acabou servindo de um comercial da continuação do filme Karate Kid, que ia estrear ali naquela semana. Isso, exatamente. Pois quando acabou o filme, a primeira coisa que a Globo fez foi veicular. E nos cinemas vocês vão assistir Karate Kid 2. Aí a molecada que já tava na adrenalina, né, do filme, já fazendo a posição da gaivota cagadora ali, já ficou naquele frenesi pra assistir o Karate Kid 2. Eu também entrei na onda, fiquei louco, enlouquecido, batendo a cabeça na parede pra assistir a continuação da franquia. Só fui ver 5 anos depois no VHS. A minha mãe adorou esse filme porque eu queria lavar paredes e tudo mais, né? Estimulava a gente. O Karate Kid realmente foi um frisson ali, quando passou na TV. E no outro dia, nos recreios da escola, faltava ali um puleiro pra aquela molecada se empilhar e pra fazer aquela posição da gaivota, como o Walter diz. E o Karate Kid 1, que conta a história do jovem Daniel, que cansado de tomar porrada, ele busca ali ajuda com um mestre, o Sr. Miyagi, que com um revolucionário método de ensino por bricolagem, né, ele consegue enfiar na cabeça do seu jovem aprendiz as técnicas mortais do Karatê. Mas no meio da intriga, o Daniel ali se vê obrigado a entrar em um campeonato e enfrentar os assassinos adolescentes. Lembra o nome da academia? Walter Rezende. Cobra alguma coisa? Cobra Kai? Exato. Ou Cobra Khan? Cobra Kai. É, não, eu não sei. Alguma coisa assim. Você lembra do uniforme do uniforme preto e amarelo, né? Bacana, não era isso? É, tinha uma... E era sem manga, era diferente isso, dos kimonos. É, na verdade já era inspirado nos kimonos do Bruce Lee, que eram pretos e amarelos e tal. É mesmo. E depois que o Bill também usou a mesma coisa, muitos anos depois. O Alexandre, o ouvinte Samuel Finca falou que na época o filme encheu as academias de karatê e um tio dele, que era professor de judô, nunca tinha sequer colocado os pés numa aula de karatê, viu uma oportunidade de negócios. Olha que oportunista. E abriu uma academia, mesmo sem saber a luta. Espero que a academia não se chame Magnum. Porque é onde eu fiz karatê, estimulado pelo filme. Então, diz que o tio conseguiu levar a faixa em diante por uns 3 meses, até que uma entidade regulamentadora descobriu e deu uma surra nele com o legítimo karatê de Okinawa. Cara, sabe que eu aprendi a contar em japonês, aí até pelo menos 100, por conta do Karate Kid, que me estimulou a fazer karatê. Itnisan Shigoroji. Mas vai até 100, né? Não é porque depois... Como é que é 23? 23 é... 23. Nissan. Nissan, isso é a marca de carro, pô. O que aconteceu comigo? O Camisinha, já supracitado aqui nesse podcast, ele foi no cinema, assistiu o Karate Kid 2, logo assim que surgiu, e ele chegou contando aquilo como se ele tivesse ido na Disney e eu tivesse ficado tomando banho no rio, perto de casa. Com aquele... ele chegou com aquele tamborete, aquele negócio fazia... que hoje em dia vem de Fortaleza. Isso, exato. Ele, não, porque eu fui no cinema, assisti Karate Kid 2, você tem que ver como é na tela grande. E eu ali, né, cara, com aquela... maldito camisinha. Colorado vagabunda de casa, tinha acabado de assistir o Karate Kid 1. Uhum. Ele, não, e eu vou entrar no Karate. Aí eu botei uma pressão no meu pai e falei, pai... Cara, vai ter que puxar uns caminhão de areia a mais. Vai, eu também vou. Me inscreve. E entramos no karatê na Academia Magno, eu e Camisinha. Chegou uma hora de trocar a faixa. A gente fez o karatê ali. Mas quando tava suja? Não. Passagem de estágio mesmo no karatê. Bom, porque eu achava que ia virar faixa preta em, tipo, em 3 meses, né? Uhum. O Camisinha ali sempre foi muito mais CDF que eu. Ele sabia fazer o kata, aquelas coisas todas. Que fazer o quê? Katar. Katar é você fazer os golpes. É um tipo de air guitar. Sem adversário, manja. Então, um air karatê. É um air karatê. Ele era muito bom nisso, mas eu era um pouco maior que ele. Eu era bom ali na hora da briga. E na hora de trocar a faixa, a gente ia pular da faixa branca pra faixa amarela. Coincidentemente, o meu adversário era o Camisinha. E era luta mesmo ali, meu amigo. Na porrada? Ali é porrada, cara. Tipo Cúpula do Trovão, dois entram e um sai. Dois homens entram e um homem sai. E dei-lhe um golpe no Camisinha, que eu não sei o nome do golpe. Camisinha deve saber, porque ele era o CDF. E eu acertei a coxa dele com o pé, um chute. Um belo chute, inclusive. E eu vi a hora que ele ameaçou chorar. E eu fiquei ali naquela posição. Mas você bateu e foi pra cima pra espancar? Não. Eu chutei a hora que ele ameaçou chorar. Na academia, a cobra caia. Era, mandava matar. Era, exatamente. Tinha clemência. Não, mas o meu professor, que era evangélico, inclusive, meu sensei era evangélico, ele só fez assim com a cabeça. Tipo, o polegar pra baixo, pra matar? Pra eu aniquilar o Camisinha. Ai, que evangélico. Qual não foi a minha maldade? E chutar exatamente no mesmo lugar do primeiro chute. Aquilo que era uma ameaça de lágrima virou um berreiro naquela academia. E era troca de faixa, cheio de visitantes, né, cara? Os pais e tal. Você ensanguentou a faixa dele. O Camisinha começou a chorar no chão. Daí você tem que virar, fazer uma posição lá de clemência, né? Vira de costas e se ajoelha. Você não foi punido? Não fui, muito pelo contrário. Me rendeu pontos. O Camisinha teve... E pra ele também, na perna, costurando. Não, o Camisinha precisou de mais alguns meses pra trocar a faixa, porque ele não sabia defender a sua própria coxa. Como um peru do Natal, ele não sabia defender a própria coxa. Pro ouvinte Lucas Cerqueira, ele falou que na semana de exibição do filme, ele tomou um soco no nariz, que além de lavar o avental... É mesmo, cara, se usava avental na escola, né? Um jaleco. Às vezes chamado de guarda-pó. Sim, guarda-pó. Não sei por quê. Escolas estaduais eu lembro que tinha até o logotipo da escola. Não, era mais ou menos assim. Você comprava o avental barra guarda-pó nas lojas Glória e a sua escola vendia o bolso. Ah, Aí você pegava e costurava. Isso na periferia. Lá no Colégio Pueridomos e no Augusto Laranja, isso não acontecia. Você comprava o uniforme completo. E o meu, que não foi comprado em lojas Glória nenhuma, nem na Buri, nenhuma do, nenhum magazine. Roubado, foi roubado. Não, minha mãe que fez, pra variar. E os botão da camisa do meu pai, porque tinha um botão atrás, né? Lembra? Cara, tinha uma faixa atrás, assim... Não faz o menor sentido aqui, não sei pra quem que servia, cara. Seguindo a história do Lucas, ele disse que teve o nariz adaptado pra uma versão masculina da Blossom. A Blossom, pra quem não lembra, era protagonista de uma série. Ela tinha o nariz, cara. Que nariz caprichado, parecia a corcova de um dromedário. Realmente, era um nariz tanto. A ouvinte Mariana, ela disse que era lutadora de judô e lamentava que o cinema nunca tivesse feito um filme desse tipo de luta. Que é uma luta chata, eu diria. O judô, cara, desculpe os ouvintes lutadores de judô, eu acho de uma... incomensurável. Que depois virou febre também, né? Foi, virou, falavam, cara. Falavam que era bom pros pulmões, cara. Tem uma molecada que tinha... Como é o nome daquela doença maldita? Bronquite. Até bronquite bota no judô. Os ricos iam morar em Campos de Jordão. Os pobres iam lutar judô. Ou na Suíça, pobres, né? Classe média, porque na minha família era a garrafada da Dona Maria que curava bronquite. O ouvinte Vanderlei Gago disse... que por falta... que por falta de uma academia de karatê perto da casa dele, ele teve que fazer matrícula em uma aula de judô. Aí, tá vendo? Era uma concorrência com o Exato. Judô. Abre aspas no e-mail dele. Logo no primeiro dia fui arremessado com as costas contra o tatame com tanta força que o primeiro sintoma foi perder o fôlego e achar que iria morrer. Em seguida, achei que tinha perdido os testículos, pois comecei a falar fino. Como que isso poderia ser bom pra bronquite? Depois daquilo, não tive dúvida. Nunca mais retornei, pois apanhar, eu já apanhava na escola e de graça. Ô Walter, obviamente que a trilha sonora também era de muito sucesso. É, tinha aquela música Glory of Love, do Peter Cetera, né? Era isso o nome do cara? Peter Cetera, exatamente. Pois bem... I am a man who you fight. Não era Eye of the Tiger o nome da música? Não, não. O nome era esse, não, né? Não, Eye of the Tiger é do Rock Balboa. Mas são duas músicas que me comovem. Inclusive, eu fiz, já falei isso aqui também, eu fiz boxe por conta do Rock Balboa. É, ainda bem que eu não assisti a Garganta Profunda. Era muito estimulado. Pelo cinema. Pelo cinema. Tinha uma rádio pirata que uma vez tocou Glory of Love, né, do Peter Cetera. Aí o locutor, assim que tocou a música, ele falou: e acabamos de ouvir Glory of Love do cantor Peter etc. Peter etc. Essas rádios piratas, gente, elas formavam locutores com inglês de Osasco. O cara parava de anunciar roupa no brasão, modas brasão, e virava narrador de rádio pirata. Pessoal, o Facebook e a gente em 86 deu um curtir lá na nossa página, onde vocês ficam sabendo muito mais do que virá sobre as memorabilias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90. O nosso e-mail é o falecom@agenteem86.com.br, que é onde você pode mandar ali algumas dicas de episódio. Você que lembra dessas coisas absurdas aí do passado, mande lá dicas pra gente, por que não? Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. Este episódio que estamos aqui confabulando sobre foi uma dica do querido Samuel Finca. A ouvinte Lucimária Alves falou que certa vez usou a ideia do Daniel San e foi de chuveiro para uma festa fantasia. Ah, mesmo? Virou hit. Virou hit as pessoas usar. Porque era uma fantasia original, digamos. Aqui. Era muito boa. Era muito fantasia. Boa a fantasia. Você já foi em alguma festa fantasia? Inclusive com a roupa de karatê. A própria roupa do Karate Kid. Eu fui em pouquíssimas festas. Eu fui numa festa fantasia. Eu não sei se eu já contei isso a gente em 86. E eu fui com o nosso finado amigo Carlinhos. Sim. Deus o tem em algum lugar. Carlinhos achou que era uma excelente ideia de punk. Porque era uma roupa velha, rasgada, né? Era fácil de fazer. Só que ele resolveu dar uma passada num salão de cabeleireiro de um amigo nosso. E o que, que ele fez? Ele fez um moicano. Mandou ver um moicano? Mandou um moicano, porque no outro dia ele passava a máquina e ficava zerado, né? E fez moicano caprichadíssimo, pintado. O nosso amigo cabeleireiro, que se dispôs a fazer isso, colocou, pra continuar o moicano, um rabo de cavalo. Digno de um Mad Max. Sim, certo? Sim. E foi pra festa. No meio da festa, como não podia ser diferente, ele arrumou uma briga. Um monte de gente lá. O que aconteceu? Quando ele tava de frente pra um cara que ele tava prestes a dar um soco, o cara que tava atrás achou que era uma boa ideia segurar no rabo de cavalo dele. Na traição. Ah, foi pra tentar na traição. Pensei que era pra conter ele. O cara puxou. Puxou, sei lá, pra dar uma guindada nele. Não sei. Quando ele puxou, o rabo de cavalo saiu na mão do agressor dele. Carlinhos olhou pra trás, a cena que ele viu, o cara segurando o rabo de cavalo. Não pensou duas vezes. Soco no nariz, deu até delegacia.